Há muito tempo eu vinha pensando em você. O dia a dia as lembranças me fez retroceder, eu tô feliz. Independente de ter sido assim, vou prosseguir. A vida não para por aqui, o meu amor por você, pai, não acabou, sem rancor. Graças eu dou ao meu Senhor, não deixou meu coração endurecer, quebrou o orgulho que eu herdei de você. Eu devo honrar minha família até o fim, honrar aqueles que precisam de mim. Eu compreendo os venenos, as dificuldades, o caminho que no fim nos direciona a bondade. As lições não foram em vão, injeção de vergonha na cara. É, irmão, sem riqueza, por causa disso não me desviei. E as percas é o preço que se paga pra ser rei. Minha mãe, meus irmãos, minha família, meus filhos, na falta do meu rei fui nomeado e escolhido. Olho pra você, te admiro de verdade. Sem pai, sem mãe, sempre na honestidade. Com as mãos calejadas, sei o que sofreu. E mesmo assim não se perdeu. Corre atrás de viver feliz. Você tem a oportunidade que muitos quis. Mas acredite, seus pais amaram você e apostaram que você ia vencer. Sei que você vai ser diferente, vai dar pro seu filho que não teve, entende? Eu, é, só tenho a agradecer por minha mãe lutar e conseguir vencer. Mostrou pro inimigo que ele é fracassado, noite de orações e ele foi derrotado. Pra hoje eu crescer e ser o filho indesejado, lembrar do João que vive dando trabalho. Minha intenção nunca foi te magoar, sei que cê não dorme até o último chegar. Liberdade é a palavra-chave, nós sempre brigando pra poder chegar tarde. Mas me diz, hein, Maico, quanto sobrou? Quantos moleque novo que a Febem não treinou? Quanto se foi sem chegar lá? 118 anos pra comemorar. O tesouro mais precioso que muitos não vê está lado a lado, dia após dia, e você não percebe. Faça sol, faça chuva, mas é sempre na batalha de noite por você na luta. Às vezes aos cantos, observando, ontem você tinha dois, hoje já tem 20 anos, mas no conselho sempre reluta. Pelo amor de Deus, meu filho, vê se estuda. Quando perdemos, choramos, entramos em desespero. Daí não vale nada, carro, moto, dinheiro, da fama, a mansão é tudo em vão. Mas vale um abraço da sua família, dos seus irmãos. A vida é como uma roleta russa, na hora que você menos espera, bum, te derruba. E o que resta é sofrimento. Cê quer perdão tarde demais, não há mais tempo. Viva cada segundo, cada minuto, como se fosse o último. Porque eu oro a Deus e peço todos os dias que me transforme num guerreiro imbatível pra proteger minha família. Pra proteger minha família.